Canada. Lima 5107. Nossa, 18 no solo, 18 livre, direita, 1209. Salvador, boa tarde, eu sou 6908, livrou uma foto atrás. Na 097, sem livre decolagem, pista na 0, vento na 20 graus, 11.9. Livre decolagem com 1909. Azul, 6908, boa tarde, Zona, Fox Trust. Azul, 6908, tá? Parte de Alfa, Costa, Lima, Juliette. Alfa, Juliette, 6908. Autonomia de 3 horas e 40, alterna o Galeão. Tá sintonizado à direita, via Índia, ponto de espera, todo mundo, 1-1-8-2-1-9-5, ajuste ao time de 1-0-6. 0-6, no ponto de espera, 6-2-9-5, uma boa, obrigado. 1-0-7. Azul 6908, se aproximando da Juliette. Obrigado, 6908, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Azul 6908. Cola 635. Salvador, boa tarde, Canadá 4, para pushback salamento. Quase o Xamã 314. Aguarde. Tan 3835 já iniciou o pushback no 08? Já iniciou, Tan 355 decolou os 23, controle 11935. 11935, boa. Para o TARC, 101 a bordo, hoje 107 a bordo, Guarulhos, com 3 horas e meia. 107, Guarulhos, 3 horas e 30, confere? Confere. TARC está autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, e hoje, o número é 195, ajuste o altímetro 906 a 38, 35. Pátio Índia, ponto de espera, torre, 2,4. Poxa, M3 no 4, coordena equipe de solo, após a passagem da Airbus da 2, cauda, reporte táxi. Após a passagem da aeronave, você está reportará para o táxi o Oceano M3 no 4. Bruno 620, coordena a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, cauda, reporte táxi. Após a passagem da aeronave da TAM, o autorizado chamar a táxi, Bruno 620. Torre, boa tarde, está 3835, ponto espera da 10, está pronto. Está 3835, a linha da cola sem parada? Ah, negativo. Está mantendo a ponta de aguarde. Vai manter. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo. Rosca, prossiga. Prossiga na presente, base pela direita no 7. Condições visuais? Confirmo. para manutenção. Estamos cancelados agora os 27, prossegue final da 17, parte curta final. Passará, Romeu para Bosca. Na 3835, a linha e decola, pistola 0, vento 110 graus, 11 nós. 10 ali, decola, só 3835, agora preparada. Boa tarde, voo 1169. Voo 1169, informação Papá, ponto 4. 2400, Papá. Cuidado, Guarulhos, Serra, Bravo, Golfo e Romeu. Via rota do plano, piso 110, Taubaté, Rio de Rio 360. Saída da El, Leda, Mótiva. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5533, controle 119.35. Já 360, rota plana, pesolo 10, Taubaté. Da El, Leda, Mótiva, 10, curva à direita. Aciona 5533, o controle 1935, bom, 1169. Mas é pronto, meu nome é para o táxi, eu acho na minha 13 no 4, com o POB 162, em torno de 3 horas de contornando o Salvador. AB 132? Chega 13 no 4, confirma que é AB 132? Isso, AB 132. Táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera Torre 118395, altímetro no 06. Pátio, Índia, ponto de espera Torre 118395, Índia, 0694. Próximo táxi, gol no 620, 184 a bordo, Fortaleza, 3 horas de 10. Número 0, número 2, seguindo depois da Avianca, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste altímetro no 06. Seguindo o colega da Avianca, Pátio Índia, cabeceira no 0, gol no 0 no meio, gol 1 no 620, uma boa. Oceanair 6314, boa tarde. Pronto, no ponto de espera 0. Chegando 6314, autorizado a linha de colapso no 0, vento 110 graus 09, ajuste de altímetro no 0 no meio. Querido alinhado de decolar, como é preciso, Oceanair 6314. Boa tarde, voo no 620, ponto de espera 110. Voo no 620, LA e mantém o no 0. Ali, mantém o no 0, voo no 620. Guilherme é 314, decolado aos 33, controle 1, 1935. 1935, uma boa. Zero, autorizado ecológico, turno 0, vento é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 9, o ajuste do altímetro, turno 0, 1, 6. Se é a decolagem, turno 0, com 16, eu vou a 1, 6, 2, 0. Decolado aos 36, chama o controle 1995. 1935, obrigado, até mais. Salvador, eu vou no 869. Voo no 869, tráfego avistado, autorizado pouso para o Suno 0, vento é 090 graus, 099 e ajuste de altímetro no 096. 869. Vou no 869. Vou no 869, solo aos 45, solo indo 211. 211, vou. Noite 19, pronto para o táxi, 180 a bordo, 4 horas e 5, Galeão. Presente, reporte fora do solo, Guardião 05, o vento é 1900 nós, ajuste de altímetro no 096, comprou a sul. Atinto, ponto espera, 1895, e 16, o número 69, ponto bem. Guardião 05, comprou do farol da barra. Chama controle 119-35. 119-35. Boa noite, minha nova autorizada do LED, portão 08. Salve, Salvador, boa tarde, azul 6909, informação papá, possível autorização campinha 3 para 0. Azul 6909, autorizado Campinas via Upezulo 10 para o base, pode sair conforme rota. Nível 340, saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita. Aciona 5545, controle 119, decimal 35. Azul 6909, autorizado Campinas, nível 340, via 210, por base, posso comprar em rota. Decola da pista 10, saída da Euleda Motiva, curva à direita. Transponder 5545, controle 119, 35. Azul 6909, cotejamento correto, chama decolado 52, controle 119, decimal 35. 135, boa tarde, gol 1169. 06 da Azul, agora 2 milhas e meio do centro. Azul 4206, confirme visual com campo? Completamente, senhor. Presidente, o Azul 4206, autorizado, pouso pista 90, vento 100 graus 10 nós e ajuste de altímetro 90 no meio. Ajustado 90 no meio, o 4206 da Azul tem livre pouso, pista 90, 4206 da Azul. Azul 4206, solo ao 58, libere próxima à direita em 1211. 211, próxima à direita, obrigado senhora, até nossa próxima ida, 4206. Salvador, Azul 4206, livrou na Fox. Azul 4206, táxi lento via Alfa, reporte antes do táxi 6, Juliette. Táxi lento via Alfa, reporte antes do Juliette, Azul 4206. 8699 para o táxi, CAB197, astronomia 4 horas, eu tô na Ribeirão Preto. Tá confirmando PAB 1197? Afirmou. Azul 6909, autorizado táxi, direita indo até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera turno, reunião 8, decimal 95, Kinegal no 0, no 6. Kinegal no 0, no 6, autorizado táxi, direita, ponto de espera no 0, turno 8, 95, Azul 6909. Azul 4206, autorizado Juliette, portão 03. Autorizado Juliette, portão 03, Azul 4206. Azul 2591, autorizado Vitória, via Golf 1077, nível 180, na saída Coral. Aciona 5557, controle 119, decimal 35, decola da pistão no zero após a decolagem, curva direita. Ok, autorizar o 180 para a Vitória via Golf 1077, decola da no zero, primeira curva direita, segunda Coral. Chama o controle 119-35, transponder 5557, ajuda a gente para cá. O cotejamento está correto, chama pronto. Chile 6290, confirme visual com o campo. Afirmativo, totalmente. Gente, o Chile 6290, utilizado o pouso de sono 0, o vento 1, 00 grau 089 e o ajuste de altímetro no 0 no mesmo. Repouso, 6290. Funciona como recebe o brilho do papi? Muito forte? Tá adequado, aqui tá bom. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 6909, quanto espera da 1-0? Pronto, tem que supor que você vai. Gente, Azul 6909, aguarde a autorização de LR manter o ponto de espera da pistola. Mantém o ponto de espera 6909. Alere mantém-se no zero. Alere mantém-se no zero, 6909. Xiré 6210, sala 07, libere próxima à direita em 1211. 1211. Xiré 6210, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. É autorizado a alinhar e decolar com Suno 0, vento 1, 10 graus 09 nós, o ajuste de altímetro no 0 no meio. Autorizado a alinhar e decolar com Suno 0, azul 69, 19 no 0 no meio. Azul 6999, decolado 09, controle 119, decimal 35. 19935, azul 6999. Salvador, tá 3090, uma milha para Simbra, estabilizado. Can 3190, confirme visual com campo. Visual com campo baixado e travado. Ciente, Can 3190, autorizado pouso pista 10, vento é 1110 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 no meio. Livre pouso pista 10, tá 3090. Guardião 05. Guardião 05, visual com Tana curtíssima final da 10? Aberta, Paulo. Confirma a distância do Pátio do Gaia. Estamos a 6 milhas no vertical de Tatavares. Gente, autorizado então na presente com proa norte cruzar o eixo. Confirmando, está autorizado proa direto do Pátio do Gaia. Reporte cruzando o eixo de aproximação da 10, Guardião 05. Direito autorizado, proa direto pátio, informará após o cruzamento do eixo de aproximação da 10, Guardião. Vertical do pedágio de aeroporto. Vertical do pedágio de aeroporto, 10 Quebec 1. 3190, somos no 3 IBR, próxima à direita em 1211. 19, boa. Taxi autorizado, via Taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Boa, reporte interceptando a projeção do eixo da 17. Grato. Sim, Guardião 05. 05, cruzamento autorizado, proa direto, parte do GR, reporte no solo controlado. O vento em Salvador é 1190 graus 07 nós, hoje de altitude 10 no meio, informa a aeronave aproximando o sinal da 17, é um Charlie 182. Gostaria de abordar a aproximação para pouso e seguir com proa do subúrbio 500 pés, ocorrência policial. 7, Guardião 05. Proa do subúrbio 500 pés, aguarde transferência para o controle. Não aguardo. Então eu já estiver aqui, passou a intervenção do eixo e visual com operagem. Gente, autorizado sinal da 17, Juliette Quebec Kilo, informa o tráfego à sua direita, posição de 3 horas, um helicóptero Alfa CA50 da Polícia Militar, sentido noroeste, 500 pés não interfere com a aproximação para o 17. Juliette Quebec Kilo, ciente do tráfego, não visual ainda, ingressando na sinal da 17. Gente, aguardando autorização, Juliette Quebec Kilo. Nossa, eu aguardo. Ubi Transition, manda Mike Oscar de Ubi, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Squawk 5572, Salvador, Departure 119, a decimal 35. Echo Delta Delta Foxtrot via the Momo departure and flight level 310, runway 10, squawking 5572, 119, at decimal 35 on departure, and please say transition again. Momo departure, Gilubi transition, Delta India Lima Uniform Bravo. Condor 077, Momo departure and Gilup transition, Delta India, Lima Uniform Bravo. Condor 077, read back correct, report to add it to pushback and setup. Condor 077, we'll call you back. Thank you, meanwhile. 7, vento 090 graus, meia dúzia de nós, 890 no meio. Gratos, Salvador, boa tarde, voo 1869, com informação Quebec, autorização Brasília. Raptor Elefa e aguarde cópia. Estou aguardando cópia, 1869.